coisa, Cinderela não vai ao baile. O quê? Não vai? Que foi que disse? Vão ver. Não vão deixar. Trabalho, trabalho, trabalho. Nunca vai acabar esse vestido. Pobre Cinderela. Seja para ter.